deixa eu cantar, por favor. Deixa comigo, mano. Dessa vez sou eu que vou mandar. Olha o sabadão, chegou. Vou embrasar. Olha o sabadão, chegou. Vou embrasar, eu vou pro baile, eu vou fazer o passinho do Paquetá. Eu vou pro baile, eu vou fazer o passinho do Paquetá. Paquetá, Paquetá, Paquetá, Paquetá, Paquetá, Paquetá, Paquetá, Paquetá. Ela vai subir, ela vai descer, ela vai sentar pro Mbappé. Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé. Mbappé, ela vai subir, ela vai descer, ela vai sentar com Mbappé. Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé. É verdade, né? Pra todas as mulheres. Tá namorando? Hã? Quer namorar comigo? Ela vai descer devagarinho, vai sentar pro Ronaldinho. Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho. Ronaldinho, Ronaldinho. Ela vai descer devagarinho, vai sentar pro Ronaldinho. Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho. Pé 10.000 grau, puta parada. Olha o sabadão chegou. Vou embrasar, olha o sabadão chegou. Vou embrasar, eu vou pro baile, eu vou fazer o passinho do Paquetá. Eu vou pro baile, eu vou fazer o passinho do Paquetá. Paquetá, Paquetá, Paquetá, Paquetá, Paquetá, Paquetá, Paquetá, Paquetá. Ela vai subir, ela vai descer, ela vai sentar pro Mbappé. Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé. Mbappé, Mbappé. Ela vai subir, ela vai descer, ela vai sentar com Mbappé. Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé. É verdade, né? Pra todas as mulheres. Tá namorando? Hã? Quer namorar comigo? Ela vai descer devagarinho, vai sentar pro Ronaldinho. Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho. Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho. Ela vai descer devagarinho, vai sentar pro Ronaldinho. Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho. 10.000 graus, puta parada.